Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 10 de junho de 2015. Destaques de hoje. Governo busca Serra por uma alternativa à redução da maioridade penal. Gilmar Mendes analisa recurso e manda reabrir ação contra governador de Minas Gerais. Aécio diz que PSDB defenderá a redução da maioridade, mas será contra a PEC. Netanyahu: acordo nuclear não impedirá Irã de obter bomba. Venezuela teve 189 execuções extrajudiciais em 2014, afirma ONG. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste: não há mudanças significativas na condição do tempo da região. O sol brilha forte entre poucas nuvens ao longo de todo o dia. No centro-oeste de Minas Gerais, o céu fica azul. Não há condições para a formação de nuvens. Região Norte: tempo firme no Tocantins e no sul do Pará e de Rondônia. No centro-oeste do Amazonas e em Roraima, há previsão de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, a chuva é isolada a partir da tarde. Região Nordeste: o tempo segue instável em todo o litoral da região. No litoral norte e nordestino, há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Sol e tempo firme na maior parte do interior e chuva passageira no restante do litoral. Região Sul: o tempo segue instável apenas no Rio Grande do Sul. No sul e oeste do estado, o dia será nublado. No centro-sul do Rio Grande do Sul, chove a qualquer hora. No norte gaúcho, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a partir da tarde. Sol e tempo firme nas demais áreas da região. Região Centro-Oeste: uma massa de ar seco atua em grande parte do país, principalmente na região Centro-Oeste. O sol brilha forte e não há previsão de chuva. Vamos ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Agora sim! Senti firmeza, pessoal! Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, anulou a decisão da Justiça Eleitoral de Minas Gerais, que arquivou representação contra a campanha do governador eleito Fernando Pimentel, do PT. O ministro aceitou recurso da coligação Todos por Minas, do candidato derrotado Pimenta da Veiga, do PSDB. A coligação alegou que o governador impulsionou sua candidatura por meio da participação de eventos oficiais promovidos pelo governo federal no estado. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais arquivou a representação por falta de indícios. Ao analisar o recurso, Gilmar Mendes considerou precipitada a conclusão de que não houve ilícito eleitoral. De acordo com a decisão do ministro, o Tribunal Mineiro deverá proferir nova decisão sobre o caso. A meu ver, portanto, existem elementos suficientes a exigir a abertura da fase de instrução do feito, medida esta que se mostra consistânea com a natureza grave dos fatos e que, ao cabo, serve para o investigante ou aos investigados, mas sim ao processo como meio de viabilizar a efetiva prestação da jurisdição, decidiu Gilmar Mendes. Ferrovia vai sair do papel, afirma Assir Gurgax, ao acompanhar a expedição da China em Vilhena. Os detalhes com Edilson Peroni. O senador da República, Assir Gurgax, do PDT, esteve em Vilhena nesta segunda-feira, dia 8, acompanhando uma comitiva e o embaixador da China, Li Jinkan. Os chineses estiveram na cidade clima da Amazônia para conhecer o potencial do município, que faz parte da rota da ferrovia transcontinental, que passa por 6 estados brasileiros e vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico entre o Brasil e o Peru. No Hotel Vison, onde a comitiva foi recepcionada, os líderes políticos rondonienses, além de Assir, pelo prefeito Zé Rover, o presidente da Câmara, Júnior Donadon, o governador do Mato Grosso, Pedro Taque, e a deputada estadual Rosângela Donadon concederam entrevista coletiva à imprensa. O embaixador da China, Li Jinkan, não participou porque, segundo Assir Gurgax, ele estava cansado e, além disso, não estava agendada dentro de sua programação. Pedro Taques, governador do Mato Grosso, também acompanhou a caravana. Ao discursar, Assir Gurgax elogiou a união entre China e Brasil e Peru na realização de um projeto que já dura 200 anos. Agora podemos dizer que, de fato, a ferrovia vai sair do papel. A China precisa os produtos que o Brasil produz e vice-versa, disse o senador. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Bancada do PSDB na Câmara decidiu no começo da tarde desta terça-feira que apoiará propostas no sentido de endurecer tratamento dado a menores infratores. A decisão foi tomada durante um almoço da bancada tucana com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, entre outras lideranças do partido. Segundo Aécio, o PSDB apoiará 3 propostas sobre o tema. Uma de Alckmin, que estende de 3 para 8 anos a penalidade máxima do estado da criança e do adolescente. Uma do senador Aloísio Nunes, que permite a redução da maioridade em crimes hediondos. E uma do próprio Aécio, que amplia a pena para os maiores que usem menores para cometer crimes. Existem hoje 2 campos políticos que já se manifestaram. Um que é a favor da redução linear da maioridade para 16 anos. Nós não somos a favor dessa proposta. Em um outro que quer manter as coisas exatamente como estão. O que nós estamos defendendo agora é justamente aquilo que nós defendemos durante a campanha eleitoral. A PEC do Aloísio, que na realidade permite, em casos de crimes hediondos, de reincidências ou champinhas da vida, disse Aécio, referindo-se a Roberto Aparecido Alves Cardoso, responsável pelo assassinato de um casal de namorados em São Paulo em 2003. Professores e servidores da Rede Estadual de Ensino do Paraná decidiram encerrar a greve, que somadas às duas paralisações recentes, já duravam 49 dias letivos. A decisão foi aprovada durante a Assembleia, que, segundo o Sindicato dos Professores do Paraná, reuniu cerca de 12 mil trabalhadores no estádio da Vila Capanema. Pela educação pública, em respeito aos nossos estudantes, dizemos aos paranaenses que a greve está encerrada. A luta continua no chão de nossas escolas, anunciou o sindicato em uma rede social, na qual muitas pessoas que se identificam como professores lamentaram a decisão. Não acredito que vou conseguir voltar à sala de aula de cabeça erguida, mas sim envergonhado. Poderíamos ter feito mais, comentou um internauta. Agora teremos que trabalhar aos sábados por uma luta perdida, disse outra pessoa insatisfeita. O sindicato respondeu que cerca de 70% dos presentes à Assembleia votaram pelo retorno ao trabalho, que a vontade da maioria deve ser respeitada e que a categoria deve continuar unida. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, o povo brasileiro realmente é extraordinário em sua paciência e boa fé. Somente vendo por esse ângulo é que podemos acreditar que alguém se anime ainda com discursos, planos, projetos. Agora, diante de uma crise de credibilidade que nem o Collor teve, muito menos o Sarney com 84% de inflação, a presidente Dilma e sua trupe de aliados fisiológicos e aproveitadores lançam um programa tão fantástico que imagina que hoje todos estarão nas ruas aplaudindo. Ainda brincam com a credibilidade, como se esta se faz de um dia para o outro. De Judas e Jesus Cristo, Joaquim Levy se auto-intitula São Cristóvão, padroeiro dos transportes. Deve tentar nos passar a ideia de que, como o santo padroeiro, colocará nos ombros as licitações, as desapropriações, os projetos inexistentes de planejamento de estradas, portos, aeroportos e ferrovias, e atravessará o rio das incertezas de um dia para o outro. Para os mais crédulos, quero lembrar que em agosto de 2012, lançado pela presidente Dilma Rousseff, o pacote de concessões de ferrovias prometia conceder 11 mil quilômetros de novas estradas de ferro, com previsão de investimentos da ordem de quase 100 bilhões de reais. Nada saiu do papel até hoje. Da Ferrovia Norte-Sul, carro-chefe da propaganda da época, restou a certeza da roubalheira ali registrada, inclusive dos dormentes malfeitos que pretendiam sustentar uma estrada com trechos que não se interligavam. Certamente que o São Cristóvão de hoje estalará os dedos ou baterá com seu cajado no chão e as intrincadas desapropriações da Rio São Paulo ou do emaranhado de casas e terrenos se abrirão entre Canoas e Porto Alegre para passar duplicações prometidas às ferrovias já amareladas de tantas promessas. O São Cristóvão, já chamado de Judas, por limitar benefícios e aumentar tributos, repete o discurso, pensando que, por ser uma cerimônia forjada a marketing e propaganda, todos acreditarão, apesar de que a proposta do governo, segundo ele, para a folha de pagamentos, é elevar as alíquotas de contribuição para a Previdência sobre a receita bruta das empresas. Quem pagava alíquota de 1% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta passaria a pagar 2,5%. E quem tinha alíquota de 2% passaria a ser tributado em 4,5%. Serão estes empresários, espremidos por mais carga tributária, quem sustentarão a estabilidade da economia? Quais empresários participarão desta nova fase de financiamentos anunciada pelo presidente do BNDES, Luciano Coutinho, lastreando investimentos em debêntures que ficarão para governos futuros pagarem? Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, é tudo do mesmo, muito semelhante às promessas de que não haveria dinheiro público nas arenas da Copa. Crédito a gente dá, mas desculpe o senhor Levi, mas não somos nós, contribuintes, pagadores de escorchantes impostos, que temos que provar que não somos do contra. São as medidas prometidas que precisam ser confirmadas. Por enquanto, as mentiras e desacertos vencem por 7-1, de triste lembrança. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O acordo negociado entre Irã e as grandes potências não impedirá Teerã de desenvolver bomba atômica, afirmou nesta terça-feira o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, destacando que os países árabes compartilham esta preocupação. Sei que sou visto com frequência como o estraga-prazeres da questão nuclear, declarou o primeiro-ministro durante entrevista sobre segurança em Reislia, na região de Tel Aviv. Mas pode-se dizer o mesmo sobre nossos vizinhos. Ninguém nesta região acredita que este acordo bloqueará o caminho do Irã para obter a bomba atômica. A declaração de Netanyahu ocorre no momento em que se aproxima o final do prazo em 30 de junho para alcançar um acordo definitivo que garanta a índole pacífica do programa nuclear do Irã. A Venezuela registrou em 2014 pelo menos 189 execuções extrajudiciais atribuídas a agentes de segurança, a maioria em operações contra a criminalidade, denunciou nesta terça-feira uma ONG de defesa dos direitos humanos. Segundo a organização não governamental Provea, outras 31 pessoas morreram no ano passado, vítimas de torturas ou de uso excessivo da força por agentes policiais e militares, 5 delas durante manifestações contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Dos 189 assassinatos sumários, a maior parte ocorreu durante operações realizadas por corpos de segurança do Estado, corpos policiais militares, o que aqui chamamos de redadas, operações destinadas a prisões maciças, disse Inti Rodrigues, pesquisador do Provea, que monitora a situação dos direitos humanos na Venezuela desde 1988. O secretário de Estado americano John Kerry continua internado em um hospital de Boston, nordeste dos Estados Unidos, 10 dias após ter fraturado o fêmur ao sofrer uma queda de bicicleta nos Alpes franceses, informou nesta terça-feira o Departamento de Estado. O porta-voz da diplomacia americana fornece um boletim diário sobre a saúde do hiperativo secretário de Estado e explica que Kerry recebe cuidados de fisioterapeutas ao mesmo tempo em que continua trabalhando e ligando para colegas de todo o mundo. A Arábia Saudita convocou o embaixador iraniano para tratar da intoxicação de 30 peregrinos sauditas no Irã, que causou a morte de 4 crianças, informou a imprensa estatal nesta terça-feira. Riad convocou o embaixador para expressar a sua profunda preocupação após o incidente, esperando que as autoridades iranianas realizem uma investigação rápida para determinar as circunstâncias do incidente, declarou Osama Nugali, chefe do Serviço de Informação do Ministério das Relações Exteriores, citado pela Agência Oficial de Notícias SPA. Segundo o site do canal iraniano Press TV, a intoxicação ocorreu na cidade sagrada xiita de Mashhad. O canal citou Abdollah Bahrami, chefe do hospital de Imã Reza, em Mashhad, dizendo que 33 peregrinos sauditas foram hospitalizados no domingo com sintomas de intoxicação. 4 crianças morreram. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Continue ligado. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de Argan Saúde com Beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Deputados discutem formas de combater o crime organizado. Da Rádio Câmara, repórter Noelle Nobre, para o Jornal Brasil Notícias. Uma subcomissão em funcionamento na Câmara dos Deputados está discutindo formas de combater o crime organizado no país em diversas vertentes. O grupo, instalado em abril por sugestão do deputado Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, está vinculado à Comissão de Segurança Pública e tem até o fim do atual mandato, em janeiro de 2019, para encerrar seus trabalhos. Os temas em análise são tráfico de drogas, de armas e de pessoas, roubo de cargas e valores, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e furto de veículos e terrorismo. Cada um desses temas é analisado por um subrelator. Ao final, todos os relatórios parciais serão reunidos em um único texto pelo relator-geral, deputado João Campos, do PSDB de Goiás. O deputado Moroni Torgan, que é presidente da subcomissão, destacou o caráter prático dos trabalhos. O trabalho será bastante amplo, mas ao mesmo tempo vamos tentar objetivar em medidas práticas e não ficar naqueles trabalhos teóricos que viram um relatório grande no fim e não passa disso. Então, como todos já são homens da prática do combate à violência, eu acredito que essas medidas serão bem importantes para a sociedade brasileira. A subcomissão está na fase de elaboração dos roteiros de trabalho de cada subrelatoria. Já foi aprovado um plano para a subrelatoria de tráfico de armas que tem à frente o deputado Aloísio Mendes, do PSDC do Maranhão. Ao longo dos trabalhos, ele espera ouvir os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Defesa, Jacques Wagner, sobre o assunto. Nós sabemos que hoje vários estados brasileiros sofrem com quadrilhas organizadas, com crime organizado, que dispõe de armas de guerra, muitas vezes até superior ao poder de fogo das polícias. E o que nós precisamos verificar com esse trabalho é como essas armas entram com tanta facilidade no nosso país, identificar os pontos de fragilidade que nós temos e coibir justamente a entrada dessas armas. Falta ser aprovado apenas o plano de trabalho da subrelatoria sobre lavagem de dinheiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou que o limite máximo de renda para participar do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, será reduzido. Atualmente, podem ter acesso ao programa alunos com renda familiar de até 20 salários mínimos. De acordo com ele, 92% dos contratos atuais são para alunos com renda familiar de até 3 salários mínimos. Janine não informou, contudo, de quanto será a redução da exigência, redução nem quando ela será aplicada. Não tenho dado exato a que vamos baixar isso. Nós estamos estudando essa medida, afirmou durante audiência pública na Comissão de Educação do Senado. É a primeira visita ao colegiado desde que tomou posse no mês de abril. Subcomissão quer lista de todas as obras inacabadas do país. Da Rádio Senado, Carlos Pena Bressianini. A subcomissão quer saber quais são atualmente as obras inacabadas, inclusive as apenas iniciadas, que ultrapassaram o valor do custo inicial ou tiveram o dinheiro liberado sem o andamento das atividades. Três requerimentos com esse teor foram aprovados e serão encaminhados ao Ministério do Planejamento, ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União. Para o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, que preside a subcomissão de obras inacabadas do Senado, há um descontrole. Ele informou que já solicitou o relatório final da CPI do Senado, que em 1996 tratou do mesmo assunto e apontou os casos de paralisação da hidroelétrica de Xingó e do metrô de Brasília. Ataídes Oliveira acredita que este é apenas o início do trabalho. Nós já pedimos a remessa desse relatório e acredito que ele seja de grande valia para nós também. Nós estamos dando o start. O resultado pode acabar aí, sim, numa CPI, numa investigação mais profunda por parte do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. Em 2011... houve uma proposta do governo criar um relatório de obras inacabadas. Entretanto, não foi levada adiante. Em março de 2015, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado aprovou a criação de uma subcomissão temporária. O relator desta comissão, senador Douglas Sintra, do PTB de Pernambuco, acredita que alguns casos podem ser emblemáticos. Existem obras, por exemplo, na região Nordeste, lá especificamente no nosso estado de Pernambuco, como a transposição do Rio São Francisco, e nós precisamos entender por que, que não só essa, como outras obras, elas ficam paralisadas. O senador Ataídes Oliveira deve apresentar na próxima reunião um requerimento para saber quantas obras finalizadas não entraram em operação, tais como a usina eólica de Caetité, na Bahia. Da Rádio Senado, Carlos Pena Brescianini. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.